Parábola do dileto herdeiro. Assim falou Henri Cristo. Imagina, meu filho, que tu tens 10 descendentes, 10 filhos, e dentre eles tu distribuis uma parcela da tua riqueza de acordo com o que julgares conveniente, a fim de avaliar o grau de confiabilidade e virtude de cada um. E depois tu vais visitá-los para ver o que fizeram dos teus legados. Chegarás na casa de um que estará em orgia, fumando e bebendo, rodeado de mariposas e amigos, gastando o que tu deste para ele, vivendo uma vida dissoluta e, portanto, não perceberá tua presença. Vais visitar um outro que, ambicioso e mesquinho, estará trabalhando, tão empenhado no labor, no obstinado desejo de aumentar a riqueza, que nem te dará atenção. Na casa deste serás recebido pela mulher ou pelos empregados. Visitarás outro, que estará preocupado com os parentes e principalmente com o filho enfermo, e por este motivo também não poderá te receber. Na casa de outro, tu encontrarás somente a esposa, porque ele foi gastar o dinheiro em uma longa viagem. Ao visitar o outro filho, tu não serás bem-vindo, porque sua mulher, a quem ele entregou os bens, o caráter e a personalidade, tornando-se uma marionete, não comunga com teus princípios e, havendo convidado para um festim vários parentes e amigos, por viverem contra a lei, contra teus preceitos disciplinares, são teus inimigos. Consequentemente, não poderá te receber, alegando evasivamente: o senhor sabe, ela é minha sócia, nós somos casados, em comunhão de bens, eu não posso contrariá-la, e nem aos amigos dela. Ao chegar à casa de uma de tuas filhas herdeira, também ela estará impedida de receber-te com as devidas honras, pois o marido ciumento e dominador a quem ela entregou tuas dádivas te considera um ditador, persona não grata. Outra filha, a quem tu visitarás esperançoso, quizá te reservaria um tratamento mais condizente com a tua condição de patriarca, mas por estar em litígio com o cônjuge, neurótica, te receberá com gritos histéricos, vociferando que o momento da tua visita é inoportuno e que escolheste uma má hora para ir vê-la. Enfim, cada um te receberá da maneira mais despótica e indiferente possível, por ignorarem que a parte mais significativa da herança ainda não foi concedida. E quando tu chegas na casa do derradeiro filho, já sem esperança de colher algum fruto das plantas semeadas, tu encontras, onde não esperavas, um filho humilde, meigo e carinhoso, acompanhado de uma esposa solícita e irreverente, que com grande afeição te recebe. Colocam sem demagogia, e sim com amor e devoção, a casa à tua disposição, e tu ceias com eles, dormes no aposento principal que eles com brandura te ofertam, e ao amanhecer tu vês no rosto deles que estão agradecidos a Deus por tua presença e jubilosos fazem todo o possível para que tu permaneças com eles o maior tempo viável. E mesmo em tu os informando que estás só de passagem, inclinam-se ante a soberania de tua vontade. Agora eu te pergunto, meu filho, considerando a divina e perpétua lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam, a quem nomearias herdeiro de tua riqueza? A quem destes filhos enumerados nesta parábola escolherias para depositário da tua herança e procurador de teus bens, enfim, para te representar ante a posteridade? Se alguém não entendeu o significado desta parábola, resta tão somente explicar para facilitar a compreensão que o doador a que me refiro, o Senhor da herança, é o meu Pai, Senhor e Deus, Supremo Criador do Universo. E a herança primária, ou seja, a primeira fatia, são os bens terrenais, e a parte conclusiva, complementar e definitiva é o reino celestial, as bênçãos divinas, o gozo no paraíso celestial. Que a paz seja com todos meus filhos.